destrocasa.com.br. Ofertas imperdíveis em 18 vezes é na Destro Casa e Construção. Tumon. Conhecimento faz a diferença, te faz crescer e prepara para a vida. Um mundo de oportunidades te espera. A Escola Patelli vai te ajudar com o melhor método de ensino e os melhores professores. Você vai chegar lá. Escola Patelli, formando vencedores. Matrículas abertas. Escola Patelli. Tudo que você gosta. Tumon 104.3. Querendo comprar eletrodomésticos com economia? Vem pra Tudo Bônus! Eletrodomésticos remanufaturados com qualidade e garantia. Geladeiras, fogões, lavadoras e muito mais. Tudo com muito desconto e pagamento fácil. Paguem até 10 vezes sem juros no cartão ou com mais 10% de desconto pagando à vista. E o melhor, você só paga na entrega. Acesse agora e confira. loja.tudobonus.com.br. Tumon 5 para 1. Tumon. Só mandando um WhatsApp. 11 975 11 104 3. Tumon. Mandando um WhatsApp. Pra fechar o mês com chave de ouro, tem ofertas imperdíveis na Loja do Mecânico. Compressor de ar 2 HP Red Chia Perini em até 10 vezes de R$ 259,99 sem juros. Máquina inversora de solda MMA 100 amperes 220 volts Forte G por apenas R$ 239,90 à vista. Mas corre que é por tempo limitado. Ofertas válidas apenas para as lojas físicas. Visite a mais próxima de você e confira. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Tumon, Tumon 104.3. Golden Office. Tudo que você precisa em um só lugar. Tem que ter Tumon pra ficar legal. Boa Supermercados, o Detona Preço continua. Confira as ofertas válidas hoje. Leite quarta 1 litro, 4,59. Cebola quilo, 1,99. Acém bovino quilo, 31,99. Tumon 104.3. Na Omoda J com Andretta em Jundiaí, o futuro já chegou. Conheça o Omoda 5, o SUV com design futurista, tecnologia inteligente e segurança de última geração. E o incrível Jacob 7, com 339 cavalos de potência e autonomia de até 1.200 quilômetros, pronto para qualquer desafio. Conforto, inovação e performance em cada detalhe. Vem fazer um test drive na Andretta Omoda J com Antônio Frederico Zanano, Complexo Andretta. O futuro é agora. Vem com a gente. Desacelere seu bem maior e a vida. Tudo, tudo que você gosta, gosta demais, é do mundo, oh yeah. Let's get back to the music. Let's go. Tumon. Tudo que você gosta. Now. This is Feel the Beat. Feel the Beat começando, são mixagens exclusivas, sempre rola aqui os melhores. A gente abre essa edição com a Dua Lipa. Feel the Beat. Is that a compass in your nature? Or are you tricky 'cause

The Beat. Dumont. Dua Lipa Training Season. Às 5 tem mais. Dumont. Tudo que você gosta. Done, but you worry some. I know, but who wants to live? ritmo, na sua vibe. O seu ritmo. Ready? Let's do this. Dumon! Às sete, deixou teu cheiro na minha pele. Meu quarto ficou tão carente, minha mente não te esquece. Você é a minha nova bad, sempre que desaparece. As paredes parecem falar, o silêncio quase me ensurdece. Era aquele sol da manhã que atravessa a cortina e ilumina a maçã da sua cara linda, pra eu te fotografar com a minha retina. O gosto que você deixou na minha boca tatuou. Tem jeito doce, quem era eu fosse alguém que você chama de amor. O gosto que você deixou fez minha alma florescer. Tem jeito doce, quem era eu fosse alguém que você também não consegue esquecer. Seu cheiro na minha pele, meu quarto ficou tão carente, minha mente não te esquece. Você é a minha nova bad, sempre que desaparece. As paredes parecem falar, o silêncio quase me ensurdece. Quer aquele sol da manhã, atravessa a cortina, ilumina a maçã da sua cara linda, pra eu te fotografar com a minha. Alguém que você chama de amor. O gosto que você deixou fez minha alma florescer. De jeito doce, quem era eu fosse alguém que você também não consegue esquecer. O gosto que você deixou na minha boca tatuou. Quem era eu fosse alguém que você chama de amor. O beijo que você deixou fez minha alma florescer. De jeito doce, quem era eu fosse alguém que você também não consegue esquecer. Você é minha nova Baby House Air, too sweet. Mais promoções. Que tal curtir o show do Imagine Dragons na pista premium? Você quer, né? E sabe que de quebra, você leva dois acompanhantes por nossa conta também. Então faz a tua inscrição já, não perde tempo não. Vai no nosso site, app ou na link, no link da bio do nosso Insta, tá bom? Vai lá. Daqui a pouco. Sabrina Carpenter, please, please, please. Please, please, please. Get up and Ava Max, Forever Young. Shabuzi, a bar song. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar getting tipsy. Dumon FM. Há mais de 40 anos, Éder Turqueto é referência em peças de motos com qualidade e ótimo preço. Representando as melhores fábricas do Brasil, a distribuidora garante preço de fábrica de verdade. O lugar é perfeito, você encontra tudo o que precisa e o atendimento é com quem entende de peças. Éder Turqueto Motoshop, fica na rua Joaquim Nabuco, 84, Ponte São João, Jundiaí. Ligue 11 94732-1028. Siga no Instagram, @ distribuidora Turqueto. Pensou em peças? Éder Turqueto Motoshop, a distribuidora de peças de Jundiaí. Tumon 104.3. Querendo ofertas pra sua obra? Corre que são os últimos dias do Loucuras de Agosto da Destro Casa e Construção. Tem pisos lindos de primeira linha a partir de R$21,90 ao metro quadrado. Porcelanatos Porto Belo a partir de R$79,90 ao metro quadrado. E tudo em 18 vezes sem juros no boleto ou cartão. Aproveite a maior variedade da região e frete grátis. A Destro fica na Luiz Latorre ao lado da BMW. Ligue 11 4497 1100 ou acesse Destro destro.com.br. Ofertas imperdíveis em 18 vezes é na Destro Casa e Construção. 104.3. Tô bom? Histórico. A FAO e a ONU anunciaram que em apenas 2 anos o Brasil conseguiu sair novamente do mapa da fome. Com o Plano Brasil Sem Fome, o governo do Brasil está mudando a vida de milhões de brasileiros. Eu abri a dispensa e vi que tem coisa hoje para me dar para meus filhos. É um alívio. Brasil Sem Fome, prato cheio, país soberano. Porque o Brasil é dos brasileiros. Saiba mais em mds.gov.br. Governo do Brasil. 104.3. Tumon. Um fogão cooktop moderno, bonito e Vivolt já é tudo de bom. E fica melhor ainda na promoção do fim de semana na Havan. Fogão cooktop Atlas 5 bocas de R$799,90 por 10 vezes de R$39,99. Metade do preço. Vidro temperado, fácil de limpar. R$400 de desconto. Só 10 vezes de R$39,99. Pula, pula Havan. Compre hoje e pague só em outubro. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Tumon. 104.3. Atenção! Cliente PCD na Jeep garante o melhor negócio. E a Jeep Daruji Jundiaí tem uma super oferta para você. Renegade Sport de 118.290 por 101.863. São mais de R$16.000 de desconto. E ainda conta com grandes diferenciais como motor turbo de 176 cavalos, 6 airbags, rodas de liga leve e muito mais. Passe hoje mesmo na Jeep Daruji Jundiaí e aproveite o atendimento exclusivo e condições imperdíveis para você sair de Jeep novo. Jeep Daruji Jundiaí, Avenida Antônio Frederico Osanã 3900. Ligue 4527-3260. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Tumon 1:22. Tumon. Tem que ter Tumon pra ficar legal. Vem aí o maior lançamento imobiliário de